Capítulo 8: Avivamento fundamentado em Jesus. Jesus Cristo é a teologia perfeita. O que você acha que sabe sobre Deus que não pode ser encontrado na pessoa de Jesus merece ser questionado. Ele é o padrão, o único padrão nos dado para seguir. Apesar desse pensamento ser simples, nunca deixo de me impressionar com quantas pessoas tentam melhorar o exemplo que Jesus nos deu e criam um novo padrão. Um que seja mais relevante. Parece haver dois extremos a esse respeito. Um é o ministério profético do Antigo Testamento, cuja visão sobre Deus e o homem é correta para sua época, mas muito incompleta, considerando o tempo em que vivemos hoje. Falta um ingrediente importante: Jesus, o reconciliador. Ele cumpriu as exigências da lei e tornou possível a reconciliação com Deus. Ele não permitiria que Tiago e João ministrassem sob aquela unção quando pediram permissão, Lucas 9, 54. Essa época acabou. Outro extremo é aqueles que fazem grandes esforços para não ofender ninguém com o evangelho. Sinceramente, esse não parece ser um valor que Jesus carregou. O coração deles é bom, no sentido de que querem que todos sejam incluídos na família. Mas se diluirmos a mensagem de Jesus e ganharmos novos convertidos a quem eles se converteram? Se eles não ouviram o mesmo evangelho de entrega total a Jesus, então ouviram a mensagem de quem? Realmente pensamos que as pessoas que não estavam dispostas a vender tudo na época de Jesus seriam mais convertidas na nossa? Por milênios, há uma luta na igreja sobre dois desafios contrastantes: manter os padrões que Jesus definiu sem recuar. Existem muitos que querem tanto a religião da antiguidade, que tentam preservar um tempo que não existe mais no coração de Deus. O outro é o desafio de permanecer relevante para a cultura atual. É um desafio difícil, já que muitos abrem mão das amarras do evangelho simples para se tornarem contemporâneos. Jesus sempre é contemporâneo, atual e relevante, mais do que qualquer coisa que acontece ao nosso redor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Eles são a relevância em sua perfeição. As escolas bíblicas e os seminários priorizam o ensinamento ao invés da prática. O grego e o hebraico são importantes, mas não mais importantes do que aprender a reconhecer a voz de Deus e liberar o milagre de curar alguém. Cursos de liderança são importantes, mas não mais importantes do que ser capaz de levar alguém a Cristo ou à libertação. A administração de finanças recebe grande ênfase e deve receber, considerando quantas falências existem. Mas Deus ensinou a importância de administrar o nosso dinheiro, assim como nossas línguas e nossas famílias. Essas aulas somente se tornam difíceis de ministrar quando os professores não têm experiência. É aí que está o problema. Pessoas com teorias estão construindo uma geração que está satisfeita com teorias. Muitos param bem perto de um encontro com Deus porque estão satisfeitos com uma boa teologia. Um deve levar ao outro. Imensos esforços são feitos para irmos à igreja num tempo hábil a fim de que possamos continuar com o resto de nossas vidas. Aparentemente, muitos ainda não descobriram que realmente não temos uma vida fora de Cristo. Podemos frequentar as melhores escolas bíblicas ou seminários e fazer muitos cursos sobre estudo das Escrituras, sobre liderança, música, administração, como debater com outras religiões, etc. Esses cursos têm o seu lugar. E estou considerando apenas aquelas escolas que realmente creem na Bíblia, seminários nascidos de novo. Examine os cursos. Quantos ensinam como curar os enfermos ou ressuscitar os mortos? Quantos têm aulas sobre oração e jejum, ou como expulsar demônios, ou intercessão pelas nações, até que haja uma mudança? Os cursos disponíveis são bons e válidos, Mas será que podem ser mais importantes do que o que Jesus ordenou que aprendamos e façamos? Talvez a razão porque esses cursos não existem sejam que aqueles que ensinam não sabem como. Essas coisas não podem ser ensinadas meramente a partir do intelecto. Elas não são conceitos. A verdade é que, separada da experiência, é divisora por natureza. A verdade experimentada é inclusiva. E isso sequer leva em consideração a grande quantidade de escolas que agora questionam tudo, desde o nascimento virgem até os milagres de Cristo. Essas são uma abominação. Um dos pensamentos mais tolos que pode entrar na mente de alguém é o de pensar que o Deus de hoje não é relevante. A igreja pode perder a sua relevância, mas Deus nunca. Nós nunca somos relevantes porque espelhamos a cultura do mundo em nossa volta. Somos relevantes quando nos tornamos aquilo pelo que o mundo anseia. Tantos estão acostumados com a ideia de que o Evangelho deve ser constantemente rejeitado e que apenas alguns de nós conseguirão. Eu acho isso um erro. Jesus é o desejo das nações. Quando nós, como seu povo, o representamos bem, as pessoas encontram o que procuram, já que nós ilustramos os desejos de seus corações. Nós somos seu corpo na terra, o único Jesus que muitos verão. A representação dele deve ser precisa. Letras vermelhas. Recentemente, ouvi uma grande mensagem de um amigo querido, Low Engel. Ele lidera um dos movimentos de oração mais importantes de toda a história. Ele pregou uma mensagem magistral sobre o Sermão da Montanha em Mateus 5. Low disse que as palavras de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o exemplo de Jesus e a comissão de Jesus são o padrão que nossas vidas devem seguir. Não existe plano B no reino de Deus. Deus é bastante confiante em sua capacidade de realizar o plano A. De todas as coisas que Jesus ensinou que me desafiam até o fundo da minha alma, fico ainda mais chocado com as coisas não ditas. Ele carregava a pessoa do Espírito Santo para a terra. Ele ilustrava um estilo de vida que pode ser alcançado, mas deve ser buscado, pois não virá até nós. Muito do que precisamos na vida será trazido a nós, mas muito do que queremos deverá ser conquistado por nós. É simplesmente assim que o reino funciona. Meus anos iniciais no ministério foram repletos de ensinamentos do Antigo Testamento. Não quero dizer que eu ensinava a lei mosaica. Eu simplesmente amava as histórias e aprendia a aplicá-las ao Novo Testamento. Aqueles foram anos importantes, anos em que eu não trocaria. Mas algo tem acontecido comigo nos últimos anos que eu também não trocaria por nada. Jesus tem se apresentado a mim de formas que eu nunca havia entendido antes. O exemplo dele é a inspiração para este livro. Olhar para a maneira como ele viveu tem provocado inveja em mim. Ele carregava com êxito a pomba que permaneceu. Inveja pessoal. Desde que descobri que Jesus viveu sua vida de uma maneira que podemos seguir, tenho tido inveja de muitas coisas que eram tão naturais para o Senhor. Meu coração queima como se fosse paixão por algo que Jesus carregava, que está disponível para todos. É gratuito, mas não é barato. Não se ofenda por eu usar a palavra paixão nesse contexto. É o pensamento que Paulo usou quando nos ensinou a buscar ardentemente os dons espirituais. Obviamente, não é sexual, mas envolve uma ardência interior. Essa frase quer dizer buscar apaixonadamente. Vai muito além do casual, acordo mental com um conceito. É como um fogo tempestuoso dentro de nós. Imagine essa história conhecida da vida de Jesus. As ruas estavam cheias de pessoas com sede demais. Algumas estavam em busca de Deus, outras apenas queriam ficar perto daquele homem que havia se tornado famoso por feitos maravilhosos. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos e se tornou o único assunto de toda uma cidade. As pessoas seguiam Jesus em qualquer lugar e em todo lugar. Enquanto aquela multidão de pessoas caminhava pela rua, uma mulher muito desesperada, viu sua chance de um milagre. Ela carregava sua aflição por muitos anos, sem qualquer esperança de cura. Ela mergulha para dentro da multidão até conseguir alcançar Jesus. No entanto, ela fica envergonhada demais em falar com ele ou de chamar a sua atenção. Então, simplesmente se estica para tocar a borda de seu manto. E estava ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e que gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 8:43. É importante compreender que o poder no reino de Deus se manifesta na forma de uma pessoa, não é uma entidade separada do próprio Deus. Jesus havia percebido que a unção, a pessoa do Espírito Santo, havia sido liberada dele, pela necessidade da fé de alguém. Isso é realmente impressionante. Uma coisa é se tornar consciente da presença de Deus em adoração, e outra, completamente diferente, é perceber quando o Espírito Santo é liberado através de nós no ministério. Em algumas ocasiões, senti a unção do Espírito Santo ser liberada das minhas mãos enquanto eu orava pela cura de alguém. Isso é tão encorajador. Mas é um nível completamente diferente ser tão sensível ao Espírito Santo que vive em nós, a ponto de notar quando a fé de outra pessoa tem necessidade daquilo que nós carregamos. Podemos dizer que aquela mulher fez um saque da conta de Jesus. Quão sensíveis a pessoa do Espírito Santo devemos ser a fim de notar quando uma liberação de poder flui de nós? Adicione a essa questão o fato de que Jesus estava caminhando e conversando com outros enquanto aquilo aconteceu. Para mim, isso é incrível. Ele é sensível à presença, mesmo quando está conversando com as pessoas ou ouvindo seus comentários e perguntas. É por isso que eu tenho mais inveja. Um saque foi feito daquele a quem foi dado o Espírito Santo sem medida. Uma unção não pode ser esgotada. Não foi a falta da unção que ele notou, foi o mover do Espírito Santo que ele reconheceu. O Espírito Santo foi liberado dele. Isso me impressiona além das palavras. Uma pomba nos ombros. Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é a do batismo de Jesus. Nós já a vimos em parte. Mas há uma parte da história que é central para este livro. Está registrada no Evangelho de João. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 1:32. Jesus prepara o cenário para um tempo totalmente novo. Os profetas do Antigo Testamento exemplificaram essa possibilidade incrivelmente, principalmente para a época deles. Eles mostraram o impacto da presença de Deus sobre uma pessoa para uma tarefa específica. Mas foi Jesus que revelou isso como estilo de vida. O Espírito Santo permaneceu sobre ele. Agora percebo que não devemos viver pelo que sentimos. Emoções são maravilhosas, mas não são indicadoras confiáveis da presença e do mover de Deus. Mas há um sentimento que vai além das emoções e pode agir independentemente do nosso estado emocional. É o humor do próprio Espírito Santo com o qual podemos nos sintonizar para mover como ele move. Sabemos que o Espírito Santo vive em nós como crentes nascidos de novo. A promessa incrível que acompanha essa realidade é a de que ele nunca nos deixará. Que promessa, que conforto! Porém, a realidade triste é que o Espírito Santo não repousa sobre todo crente. Ele está em mim por minha causa, mas está sobre mim por causa de vocês. Quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa e permanece, é porque ele foi recebido por ela de forma muito honrosa. Eu frequentemente pergunto às pessoas o que elas fariam se uma pomba de verdade pousasse sobre o ombro delas. Como elas andariam em volta de uma sala? Ou como passariam o dia se não quisessem que a pomba voasse? A resposta mais comum é com cuidado. É uma boa resposta, mas não basta. A correta é a seguinte: cada passo deve ser dado tendo a pomba em mente. É isso que eu considero ser a chave para que o Espírito permaneça. Ele é o único, o grande ponto de referência, não só para a direção e poder no ministério, mas de fato para a própria vida. Nós fomos escolhidos para carregar a presença de Deus, e isso é incrível. Administrando o relacionamento. Lembro-me de ouvir, quando era jovem, alguém falar sobre ser cheio do Espírito. Tendo fortes raízes pentecostais, eu não considerava esse assunto novo, mas o que eu escutei ser ensinado naquele dia era realmente novo. O homem de Deus simplesmente falou de dois versículos, nenhum dos quais faz referência ao batismo no Espírito. Não está em meu coração neste momento fazer uma declaração doutrinal agora, mas sim uma declaração relacional. Esses dois versículos são diretrizes. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Essa percepção simples tirou meu foco das expressões do Espírito, dons, etc., e as colocou no que o Espírito Santo realmente sentia por causa de mim. E quanto mais eu andava com o Espírito Santo, mais minhas prioridades mudavam para contribuir para esse relacionamento. Isso abriu novos aspectos do andar com Deus que eu não considerava antes. Não entristecer o Espírito Santo é um mandamento focado no assunto do pecado, em pensamento ou com atitudes ou ações. Entristecer é uma palavra que significa causar tristeza ou aflição. Descreve a dor no coração que o Espírito Santo pode sentir por causa de algo que estamos fazendo ou permitimos em nossas vidas. É focado no caráter. É uma fronteira que deve ter a atenção de todos que estão interessados em hospedar a presença do Senhor mais poderosamente. Não reprimir o Espírito Santo é um mandamento que mira no aspecto da cooperação de nosso relacionamento. A palavra reprimir significa parar o fluir de algo. O idioma original a define como extinguir ou apagar. Essa palavra utiliza brilhantemente duas metáforas para ilustrar essa conexão com Deus. Parar o fluir pode ser ilustrado ao dobrar uma mangueira no meio até que a água pare de fluir dela. Enquanto extinguir revela o lado da paixão da nossa caminhada com Deus. Perder a paixão por Deus sempre afeta a nossa capacidade de permitir que o Espírito Santo flua de nós para mudar as circunstâncias em nossa volta. Esse versículo é focado no poder. Um experimento fracassado? Eu não entendo aqueles que tratam o pecado de maneira leviana. É ainda mais perturbador quando esses indivíduos parecem ter o dom de ministrar com poder. Essa realidade faz com que alguns rejeitem totalmente os dons do Espírito Santo. Para eles, parece ser evidente que os dons não podem vir de Deus, porque ele nunca usaria pessoas que andam em pecado. Outros vão para o outro extremo e são ofendidos porque Deus permite que pessoas vivem no pecado, ainda operam em alguma porção de unção. Eu concordo, é um grande mistério, mas talvez ficaríamos menos atribulados se pudéssemos perceber que Deus sempre honra a sua palavra independentemente de quem seja o instrumento. A sua palavra revela o seu caráter, não o nosso. E não responder à sua palavra é violar a aliança criada por ele. Dito isso, eu espero que possamos em breve chegar a um dia em que essa loucura de tolerar o pecado acabe para nós. Para compensar essa fraqueza do corpo, muitos têm ensinado que caráter é mais importante do que poder. Eu mesma ensinei isso durante anos. Sempre temos histórias devastadoras para comprovar a nossa opinião, mas nossas histórias não contêm um pequeno detalhe. Jesus não ensinava e nem agia dessa forma. Na verdade, quando Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos, em Lucas 9, ele imediatamente depois, eles cometeram alguns de seus maiores erros. Logo após os discípulos receberem aquela revelação, eles foram encontrados rejeitando alguns seguidores de Jesus. A exclusividade havia envenenado seus corações. Antes disso, eles gastaram tempo considerável discutindo sobre quem era o melhor que o outro. Eles haviam acabado de ministrar em sua cidade natal. Parece que o sucesso no ministério de poder havia dado a cada um deles a evidência necessária para provar as suas opiniões que eles eram os melhores. E para completar, Tiago e João queriam matar toda uma cidade de samaritanos ao chamar fogo sobre ela. O espírito de assassinato não foi reconhecido por eles, tudo em nome do ministério e do discernimento. Todos esses enormes defeitos vieram à luz após o glorioso momento em que Jesus lhes confiou poder e autoridade. O caráter deles estava seriamente falho. A maior parte desse ministério é que ele prosseguiu o que podemos chamar de experimento fracassado no capítulo 9, com a liberação da mesma unção sobre outros 70 em Lucas 10. Ele confiou poder às pessoas que estavam longe de serem qualificadas para andar na unção extraordinária. Às vezes, o caráter verdadeiro somente pode ser formado nas trincheiras da guerra da vida. É melhor dois do que um. É verdade que poder não é mais importante do que caráter, porém, da mesma forma, é verdade que caráter não é mais importante do que poder. Sempre que cometemos esse erro, os dons do Espírito se tornam recompensas e deixam de ser presentes. Essa ênfase tem de fato destruído a nossa eficácia nos dons do Espírito. Na verdade, essa abordagem tem causado tanto estrago na área dos dons sobrenaturais, quanto o caráter falho tem arruinado o nosso testemunho para o mundo. Os dois são essenciais, caráter e poder, são as duas pernas com que ficamos de pé, iguais em importância. Para cada pessoa com dons sem caráter, posso lhe mostrar muitas pessoas com caráter que têm pouco poder. Esse tem sido o foco da igreja da minha geração em muitas partes do mundo. Consideram normal um estilo de vida sem poder. Consequentemente, estão fazendo pouca diferença no mundo em sua volta. Nós temos que parar de avaliar na curva onde aprovamos o que se encaixa no padrão aceito. Devemos voltar a Jesus Cristo, teologia perfeita, o exemplo final dos dons do Espírito, trabalhando no contexto dos frutos do Espírito, caráter e poder. É interessante notar que os grupos de pessoas que andam em pouco poder são muito mais inclinados a crer que a igreja ficará cada vez mais fraca antes do fim dos tempos. Estão propensos a uma visão dos últimos dias, em que poucos realmente perseverarão até o fim. Essa perspectiva parece legitimar a sua falta de poder, dando a ela um propósito. É ridículo. Por outro lado, aqueles que andam em poder veem a condição desesperada do mundo, mas também vem a abertura do mundo para Deus quando as impossibilidades de suas vidas se rendem ao nome de Jesus através de nossos lábios. Quando a igreja descobre quem ela é, ela não quer mais ser resgatada. Há uma grande diferença entre ser resgatada do grande diabo mau e ser buscada para um casamento. E apenas um desses é aceitável para o crente. Nós somos capazes de manter o nosso foco ao valorizar o coração de Deus. Essa foi a força do rei Davi. Voltando ao padrão ouro. O segredo do ministério de Jesus está no relacionamento que ele tem com o Pai. Sua missão principal era revelá-lo ao mostrar a sua natureza e a sua vontade. Jesus é a vontade de Deus. Ao fazer isso, ele fazia declarações surpreendentes como filho. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. João 5,19. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. João 8,26. Jesus colocou o céu num curso de colisão com o planeta órfão, chamado Terra. Sua dependência do Pai trazia a realidade de seu mundo para este. É por isso que ele podia dizer: o reino dos céus está próximo. Todos os atos de Jesus eram expressões de seu Pai para toda a humanidade ver. Antes disso, a raça humana viu a natureza devastadora do pecado e as consequências dele. Mas Jesus veio e acrescentou o elemento que faltava, o Pai. O autor de Hebreus chamou Jesus de a expressão exata da natureza de seu Pai, Hebreus 1:3. A vida de Jesus é a revelação mais completa e precisa do Pai já vista neste mundo. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Isso ainda é verdade. É o coração desse Pai perfeito que dá vida à humanidade e destrói todas as obras do destruidor. O Espírito Santo é aquele que revela o coração do Pai para nós e através de nós. João 16:12. Os negócios do Pai. Algumas coisas que eram tão práticas para Jesus têm se tornado muito abstrata para nós. Não devia ser assim. Fazer somente o que o Pai faz é uma das áreas mais importantes da vida que tem sido debilitada por essa tendência de espiritualizar demais o que era bastante natural. A seguir, veremos algumas das formas pelas quais tenho conseguido começar a experimentar e entender o que o Pai está fazendo. Palavra direta. Não há dúvida de que Jesus ouvia diretamente do Pai sobre o que ele queria que Jesus fizesse numa situação específica. Eu, particularmente, creio que muitas dessas direções vinham nas noites em que Jesus passava em oração, que precediam os dias de ministério. Mas também é verdade que o Espírito Santo, que sempre pousava sobre ele, revelava na hora o que o Pai queria dele. Aprender as muitas formas como Deus fala nos ajuda a estar mais sintonizados com essa possibilidade. Enxergar a fé no outro. Uma das possibilidades mais encorajadoras que Jesus mostrou é o fato de que ele nem sempre parecia saber o que fazer com antecedência, mas recebia a direção ao enxergar a fé em outra pessoa. Para mim, isso significa que às vezes posso receber direção ao ver a resposta do coração de alguém à obra do Espírito Santo. Então faz sentido que eu possa ver o que o Pai está fazendo ao observar a fé nos outros. Mas se não tenho familiaridade com a esfera da fé em mim, será mais difícil vê-la em outra pessoa. O centurião é um bom exemplo disso. Jesus ficou admirado com a fé que viu naquele homem e respondeu ao seu pedido, liberando uma palavra de cura para o seu servo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus 8:10. Jesus liberou a realidade do reino àquele homem de acordo com a sua fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus 8:13. Usar a própria fé. Frequentemente não temos clareza quanto à vontade específica de Deus numa situação. A direção do Pai nem sempre é clara para mim. Nessas situações é possível encontrar a vontade de Deus através da nossa própria fé, ao agirmos de acordo com a vontade de Deus revelada em Sua palavra. Às vezes cometemos o erro de esperar que Deus venha até nós e esclareça as coisas. Quando cabe a nós ativar a fé e buscar? Muitos ficam paralisados no ministério por causa de sua própria inatividade. Mais uma vez, muito do que precisamos na vida será trazido a nós, mas muito do que temos sede de ter deverá ser conquistado. A fé adoradora busca a vontade de Deus até achá-la. Sempre deixaremos a desejar nessa esfera de milagres se reagirmos às coisas que se tornam totalmente claras. Algumas das maiores vitórias que já vi aconteceram devido à resposta a uma leve impressão ou ideia do que Deus deve estar fazendo. Nossa própria fé pode nos levar à descoberta do que o Pai está fazendo. O resultado. João Batista viu a pomba descer e pousar sobre Jesus. Não há relato de que alguém mais tenha visto a pomba. Contudo, todos viram o resultado da presença dela. Em pureza e em poder, apareceu para revelar o coração de Deus para esse planeta órfão. Assim como o Espírito Santo revelava a vontade do Pai a Jesus, ele revela o coração do Pai a nós. E sua presença e poder revelam o Pai através de nós. Revelar a sua vontade é revelar o próprio Deus. Jesus se tornou a última revelação da vontade de Deus na Terra. Porém, não foi só pelo que ele conquistou, mas porque hospedou implacável e persistentemente o Espírito Santo. Dar lugar à presença de Deus como nossa maior alegria e nosso maior tesouro não é uma estratégia que usamos para conseguir milagres. No entanto, o Pai não pode ser adequadamente representado sem milagres, pois eles são essenciais na revelação de sua natureza. Fazemos distinção entre o natural e o sobrenatural. Essas são as duas esferas em que vivemos, mas Deus possui apenas uma esfera, a natural. Tudo é natural para ele.